Panorama Agrícola para 2 de novembro de 2010, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo o programa de terça-feira, 2 de novembro de 2010, noite de lua minguante. Eu hoje me vou pra fronteira. O ditado desta terça-feira é: se você não pode vencer pelo talento, vença pelo esforço. Confira na dica de hoje: para que as bananas não escureçam, o que você deve fazer. Noticiário: oportunidade de estágio para filho de agricultor na Alemanha. Estudo tenta diminuir as perdas com a pós-colheita. Ouvintes de Irineópolis, Gaspar, Campo Herei e Fraiburgo ganham promoção do livro de receitas italianas de rodeio. E no quadro Aquanegócios, comitê vai cuidar do padrão de higiene da maricultura. Este é o Panorama Agrícola. Você participa do programa ao ligar 48-3239-5647. Ou, se preferir, envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Se fizer uma torta com bananas, mergulhe primeiro as bananas no suco de laranja ou limão para evitar que fiquem escuras. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Aquanegócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você até debaixo d'água. Fabiano Miller é chefe do CEDAP, o Centro de Desenvolvimento em Aquicultura e Pesca da EPAGRE, e na entrevista de hoje fala sobre a possível criação de um comitê para controlar as questões de higiene e de sanidade dos moluscos em Santa Catarina. Fabiano, você participou de uma reunião recentemente sobre esse assunto. Que informação você teria para o ouvinte do Panorama Agrícola? Bom, a informação para o ouvinte do Panorama tem que ser colocada na seguinte maneira, né? A criação do Comitê Estadual de Controle de Higiene Sanitário dos Moluscos, ele vem a suprir uma deficiência que a gente tem hoje, por ter uma equipe técnica multidisciplinar e interinstitucional, né, para que a gente possa estar acompanhando os eventos, principalmente da maré vermelha, né, das algas nocivas, bem como também o acompanhamento de possíveis poluições em áreas de cultivo. Então, esse comitê, como eu falei, ele vai ter a participação de diferentes entidades, que estejam diretamente relacionadas com essa questão higiênico-sanitária. Eu poderia estar citando aqui a própria Secretaria da Agricultura, né? A Superintendência Federal da Agricultura, também teríamos aqui o próprio Ministério da Pesca e Aquicultura, a EPAGRE, a SIDASC, a Universidade Federal, a Univale, né? Também as entidades de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária do Estado de Santa Catarina, né? Que estão diretamente ligadas a esse tipo de problemas, né, da comercialização dos produtos, se caso eles tenham algum problema de intoxicação, e também duas entidades representativas do setor produtivo, que é a Federação das Empresas de Aquicultura, a FEAC, e também a Associação de Aquicultura de Santa Catarina, que é a ACAC. Bem, Fabiano, o próprio setor produtivo é a favor da criação desse comitê, correto? É, com certeza, porque esse comitê, ele não é um comitê que ele vai legislar, na verdade ele vai dar o suporte ao secretário da Agricultura, né, no que tange a criação de normativas, de uma legislação estadual, porque assim, existe uma legislação federal, está em construção. Então, esse comitê já era para ter sido instituído há bastante tempo, praticamente há 2 anos atrás. Como nós recebemos a solicitação do Ministério da Pesca para aguardar a legislação federal, e até esse momento não ficou pronta essa legislação, o comitê estadual se reuniu, esse possível comitê estadual se reuniu junto com o secretário da Agricultura, e decidimos dar início, né, a essas discussões, a construção do nosso regimento interno, para que o setor, aí na verdade você me falou, o setor produtivo tem interesse disso. É o mais interessado, porque ele depende de um comércio com qualidade, de um produto, né, que não venha dar problema ao consumidor. Então ele está participando desse processo porque é o maior interessado. Esse é o chefe do SEDAP, Fabiano Miller, em entrevista aqui ao Panorama Agrícola. Lembrando que o SEDAP é o Centro de Desenvolvimento da Aquicultura e da Pesca, da EPAGRE. Fabiano Miller volta a ser o nosso entrevistado aqui nesse quadro Aquanegócios na próxima terça-feira. É hora das notícias. Otília Pandini, de Gaspar, Clarice Luiz Schneider, de Campo Herê, Paulo Roberto Fistarol, de Gaspar, Marinês Marcondes, de Fraiburgo, e Maria Elizabeth, de Irineópolis, são os ouvintes aqui do Panorama Agrícola que vão receber em casa um livro com receitas italianas do município de Rodeio. São os ouvintes que participaram da promoção, ligaram aqui para o Panorama Agrícola e vão receber gratuitamente em suas residências um exemplar deste livro que traz receitas italianas do município de Rodeio. Inscrições abertas para estágio na Alemanha, o estágio na área de agricultura e pecuária. Estão abertas as inscrições para esse estágio em 2011 e 2012 para candidatos que queiram estagiar em qualquer área do setor primário por 1 ano, morando em propriedades agrícolas previamente escolhidas na região sul da Alemanha. Pré-requisitos básicos: ter idade entre 18 e 25 anos, ter conhecimento da língua alemã, ser solteiro e possuir nível técnico ou experiência na atividade agrícola. Esse estágio é viabilizado por uma parceria entre EPAGRE, Secretaria de Agricultura, FETAESC e AFEBRAE, que é a Associação de Fomento a Estágios de Brasileiros no Exterior. Esse protocolo, essa parceria, foi recentemente renovada até maio de 2012 e tem por objetivo viabilizar recursos para o auxílio financeiro ou bolsa de estudo a jovens filhos de agricultores e pescadores de Santa Catarina aprovados e encaminhados a estágios dessa natureza, como esse, no sul da Alemanha. Você que tem interesse pode procurar o escritório municipal da EPAGRE ou ainda o Sindicato Rural dos Trabalhadores Rurais do seu município. Técnicos da Conab e da Embrapa estiveram reunidos para debater as perdas na pós-colheita de grãos no Brasil. O objetivo é identificar perdas nas etapas de armazenamento e transporte dos produtos agrícolas. O levantamento leva em consideração, por exemplo, a localização do produto, a diversidade do clima e as características do armazém. O estudo é inédito no país e a identificação e quantificação das perdas vão ajudar o setor a regulamentar políticas públicas para minimizar o problema. Isso evitará, a médio e longo prazo, prejuízo aos produtores, às empresas armazenadoras e também ao país. O Brasil produz atualmente, por ano, cerca de 150 milhões de toneladas de grãos. Cada 1% de perda na pós-colheita representa um prejuízo superior a 500 milhões de reais. O ambiente onde vivemos e plantamos clama por cuidado em seu favor. Não podemos pensar somente em dinheiro sem ter antes escutado o seu clamor. O ambiente chora já faz tempo, sofre um desrespeito sem igual. É necessário que todos colaborem